na sombra da prisão. Dois corações aflitos, o copeiro e o padeiro, em destinos contrários, seus sonhos perturbados, sombras na visão, buscando a verdade em meio à escuridão. Ó Deus de revelação, a Ti entregamos a nossa canção. Nos sonhos perdidos, Tu és a luz, em Ti encontramos nossa eterna cruz. José, servo fiel, com fé no olhar, vê a tristeza, tenta ajudar. Por que a sua dor, o que os faz chorar? Conte seus sonhos, vamos juntos sonhar. Ó Deus de revelação, Te entregamos a nossa canção. Nos sonhos perdidos, Tu és a luz, em Ti encontramos nossa eterna cruz. Três sarmentos de alegria o copeiro verá, novo amanhecer, a vida voltará. Mas o padeiro, seu destino é sombrio, a tristeza o envolve e o sonho é frio. Ó Deus de revelação, a Ti entregamos a nós sonhos perdidos, Tu és a luz, em Ti encontramos nossa eterna cruz. Chegou o dia do banquete, a vida a brilhar, o copeiro restaurado, pronto para servir. Mas José no esquecimento, sua espera a dor, olha por mim, Senhor, no silêncio do amor. Ó Deus de revelação, a Ti entregamos a nossa canção. Nos sonhos perdidos, encontramos nossa eterna cruz. Na prisão da vida eu clamo a Ti, confio em Tua graça, eu sei que estás aqui. Nos sonhos e anseios a esperança não cai. Ó Deus de revelação, em Ti eu sempre vou estar.